Latam 3520, decolado aos 43, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, tá 3520, saída Pucajamo, 1500 para 190, boa noite. Boa noite, 3520. Sob vigilância radar. 20. Pucajamo? Afirmativo. Pucajamo, 20. Boa noite, no mês, estou autorizado a LS em reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, boa noite, no mês. Passando 120, TAM 3520. Confirme 3520. Tá 3520, passando 120. Cruzou 120, TAM 3520. Gente, está sob vigilância 3520. Tem. Pode ir embora, Caju, 3520. Aguarde a frente de comunicações para o centro Recife 3520. 3520, chame em Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 3545, Daniel, 85. 85. 5. Localizador, agora 8 na meia. Chame torre 118, decimal 612. 118. Salvador, bom dia, agora 8 na meia. 118 no meia, bom dia. Continua a aproximação, reporta trem baixado travado, ajuste no 0 no 3. Reporta trem baixado travado. Mais travado, boa noite, na meia. Boa noite, no meia, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Me pouso no zero, boa noite, na meia. 8 no meio, no solo 54, liberando próxima direita via Fox, taxi via Alfa Juliette, posição 05, na minha escuta até o corte. Fox, Alfa Juliette para o 5, na minha escuta, com 8 no meio.